request to make the noise to this amount of respect. Thank you. Thank you. Thank you. Atlas, viaja à esquerda após 095 no Rio de Janeiro. 0300, deixa para o nome de Santos, para usar de uma base para a pista na frente. Depois vai virar base para o teste, ou acelerador 2, ou 2. Para o 2222, deixa para 3, e o pego de 0, 9. 222, mantenha a Quebec, ponto de espera, pista 35, aguarde para ingresso. Para interceptar o sinal que está na frente do Salvador, curve à direita para o 150. Duas aeronaves estão praticamente na aproximação final da pista 17. Uma está umas 4 milhas, 4 para 3 milhas, e a outra está umas 9 milhas. Com o Torre Salvador, boa noite, deixa eu ver. 6212, a injeção do nosso final da pista 1 do site do Globo. Puxa, né? 6212, pista livre, 17. Autorizado por 070 graus, 069, ajuste 101. Livre, pausa, 97, 62, 12. Cancelado ao 03. 03, deixa para o menu com pés, o controlador no 09. 3, Batman. Passarelo 2222, assistência médica autorizada no ingresso, ponto médico, soma 73, chama de asma 3. A Praia Eletra tem restrições de passarelo 2228.